Põe até aí mesmo, né? Valeu, Aguinaldo, deu pra entender a sua mensagem, né? Lamentando a atuação dos piauienses, né? 19h30, saudação, abraço à nossa audiência, valeu, Zé Maria Mendes, um abraço a você, amanhã tem mais, fim de papo, boa noite a todos. Esporte Pioneira. Colchões Onix. O segredo de um sono tranquilo e perfeito está na tecnologia. De segunda a sexta, às 14h, você entra em sintonia total com a informação e entretenimento de qualidade. Um passeio musical. Notícias do Brasil e do mundo. Sintonia Total. De segunda a sexta, na sua Rádio Pioneira. Nossa história é você. Rádio Pioneira de Teresina. Uma emissora da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, Arquidiocese de Teresina. A Bíblia Sagrada. Eu sou a irmã Priscila, nós estamos iniciando o programa Ouvindo a Bíblia, aqui pela sua FM Pioneira 88.7. Esse é um programa realizado pela Comissão Bíblica Arquidiocesana e hoje nós vamos continuar a nossa reflexão sobre o livro do Gênesis, principalmente os capítulos de 1 a 11.